grata vida que me faz crescer, com a linda amizade que me faz ver, que dá mão e me sustenta em pé, nunca cobrou ato, somente fé. Quando você se afasta de mim, sempre escura a ilusão de pensar no fim. Mas você vem com o seu coração e me mostra que a vida é doação. É doação, é doação. Vida que me faz crescer, com a linda amizade que me faz ver, que dá a mão e me sustenta em pé, nunca cobrou atos, somente fé. Quando você se afasta de mim, sempre escura a ilusão de pensar no fim. Mas você vem com o seu coração e me mostra que a vida é doação. É doação, doação. Oh, oh, oh, oh. Dessa manhã senti você chegar, doutor do meu ser, belo jardim pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou, voltei pra te buscar. Me faça mais leve, quero flutuar no voo da vida. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Sim, eu vou lembrar dessa manhã. Sente você chegar, doutor do meu ser, belo jardim pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou, voltei pra te buscar. Me faça mais leve, quero flutuar no voo da vida. Venha me levar, me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida.